Joguei as nossas fotos na lixeira. Pergunte se depois esvaziei. Não tive coragem. Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô evitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada chegar algo, volta pra mim. Pra beber, me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração clonou meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não atenda. Se acaso de madrugada chegar algo, volta pra mim. Hackearam-me, dizendo a